Heróis sagaz, quer mais? Toma. Me deram o peso dos ancestrais e ó lona, a dona, peso pesado da rima, sedento por som do bom, tipo carnificina das ruas sujas do Lido, loucos do Santa Cruz, onde era só um menino tentando achar sua luz. Mike aberto, tensão, copo de ping e limão, vence o momento, eu fui pra cima e pronto, vocês criaram mais um monstro. Campo com gosto, tô no posto, aposto pra batalha, lavo meu rosto com suor de um homem que trabalha. Fiz minha história nos freestyle das ruas sombria, parei as madrugadas quente das noites mais fria, derrubei inimigos, fortaleci amigos, momentos que somente a luz da lua era abrigo. Vários foram comigo, festa, bebida, berrei, porra, quem diria, foi aí que me encontrei. Mas vivo que nunca, buscando mais, acomodado jamais, eu sempre procurei mais, corri atrás de evolução, fiz mais composição, aprendi a usar a voz, caralho, agora é nóis. Sem tempo pra dublê que eu tô na cena, com nós é sem problema, e louco, fechou um esquema num outro patamar profissional. Na moral, que tal? Isso é rap nacional se tornando mundial. Eu sou do rap, rapaz, inspirar, e aí? Sou cria da cultura que me fez sobressair. Eu sou da rua, rapaz, inspirar, e aí? Sou cria do veneno que cês deram pra engolir. Eu sou do rap, rapaz, inspirar, e aí? Sou cria da cultura que me fez sobressair. Pra grupo não, que eu vim pra te surpreender. Talento vasto na rima, diz aí o que cês vão querer. É só pedir, não me impedir, as rimas que eu expeli, se vocês quiserem vai no free. É por paixão, longe da moda, meus versos te incomoda. Cê inspira e eu fico foda, sou com medo se não acorda. Viu só, até entendo desse sistema eruda, contra o mal olhado eu tenho um jardim de arruda. Vim lá da morte pra fazer umas rimas absurdas. Dentro do som eu alcancei o estado de Buda. Deus nos acuda, soltaram a besta fera da jaula, hoje o aluno da aula vai não deixar de aprender. Resolvi resolver teoremas da vida, botando rima em batida só pra falar pra você. É juntos que vamos além, sozinhos somos ninguém. Seja com as notas de dois ou várias notas de cem, é nós por nós, unidos pela mesma emoção. Bate um só coração, se quiser curtir vem. Meu dom cultivei, olha onde eu me encontrei. Tenho vários por mim, corro por vários também. Um eterno aprendiz, vai, me diz que cê pira, eu não tenho tempo pra disso, só faço o som que inspira. Roubei a cena, maloca, porque chamaram o moleque cobra criada dos malandros do rap, vem. Eu sou do rap, rapaz, inspirar, e aí? Sou cria da cultura que me fez sobressair. Eu sou da rua, rapaz, inspirar, e aí? Sou cria do veneno que cês deram pra engolir. Eu sou do rap, rapaz, inspirar, e aí? Sou cria da cultura que me fez sobressair.